Operador. Complete final de S, torre 1-1-8-9-5-3-1-7-0. 2-4-5-1-3-1. Composo. Salvador, boa noite, OTAN 3170, passou Simbra com trem baixo travado. 3170, pouso autorizado, pista 10, 100 graus, 12 nós. Autorizado pouso, pista 10, OTAN 3170. Solo 54, está aqui e aqui do Parque 3. Quilo para o Parque 3, com ele. Quilo, quilo para o Parque 3, boa noite. aqui, ó, 3152, mesma informação de alta passando, número 90 para 850. Boa noite, então 3152, desse mantendo 2000, autorizado a chegar na Mari. Aguarde final do ILS X-Ray, então 3152. Ajuste 10, 15. Sala de identificação, voo Iduna, Iduna autorizado final ILS, então 3152. 3152, complete, final S, M Torre 1895. 1895, viu? Estimativo hoje é 1185. Copiado, obrigado, até daqui a pouco.